teu cheiro, no banho juntos, eu não esqueço. Um eu te amo, maltrato escrito no meu espelho. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? Preciso te encontrar pra te falar.

filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus me deu e jogou fora o céu. Pra fazer sucesso, tem que ter carisma, humildade e simplicidade. Esse é o DJ Ney. Já não dava pra esconder que não me amava. Mas tudo que eu fazia era e na cama que dormia eu te olhava. Você virava o rosto, que aflição. Estou dando voltas porque não quero aceitar que acabou a nossa história de amor.

Louca Tentação. A inovação do Tecno Melody. Paulo Arthur Produções. Platinado Produções. Carisma, humildade e simplicidade. Esse é o DJ Ney. Sexy foi para balar, que até cego parou.